coração é leve e pode sustentar toda emoção que pesa demais e num passe de mágica faz voar. É gota d'água e faz transbordar, vai na enchente arrastando o que pode transformar em nuvem no céu da inundação. Uma canção é clara e pode penetrar negro desvão que um raio de sol com a súbita chama faz clarear. Um viajante que se fez perder por sua estrela se inicia nos mistérios de querer a lâmina ser de tal precisão. Qualquer pessoa pode assoviar, a voz humana se decifra quando canta, por prazer de juntos trilharmos uma canção. Uma canção é lenha e pode consumir. Uma paixão, caso de amor, que o som das palavras vai traduzir. É rima simples e retém calor, se lhe ilumina quando toca uma pessoa que sequer bem perto da brasa do coração. Uma canção tem cheiro e pode transportar uma fração de um tempo qualquer que a gente viveu num outro lugar. É diamante para lapidar na pedra bruta, segue o veio da beleza quando faz suar cristalina revelação.